Agora é a vez do Jigglypuff. Só porque esse Pokémon tem olhos grandes e amigáveis e são ótimos bichos de estimação, não significa que não saibam lutar. Sua habilidade de cantiga de ninar pode levar até o mais durão dos Pokémon ao mundo dos sonhos. Daí é hora de finalizar o combate assim que seu inimigo começa a roncar. O Jigglypuff é muito raro, mágico e misterioso. Sua localização mais comum é o Monte Lua.